Boa noite, tá 3858. Salvador 3850. Radar na decolagem, saída Momo, tomou nível 330. Momo 330, tá 3850. Se possível, gostaríamos de voar frote. Entra na saída guarde. Meia 727 agora com o centro Recife, 1288, alterna 13325. Confirmar a frequência para o 6727. 6727 agora com o centro Recife, nas frequências 1288, 13325, bom voo. Obrigado. Uno 889, está autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, Uno 889. Qual seria o ideal para a frota? O ideal para a frota, a boa 25 aproximadamente. Autorizada a presente frota. 889 autorizada a decolagem, o vento é 120 graus, meia dúzia de nós. Uma milha à esquerda. Afirmativo. Sim. Torre 186, alto pelo Otago. Para o Grato. Então, boa noite, é o Oscar Golf Tarot. Juliette, Golf, identifique, desça nível 050 na chegada Mari. Chegada Mari, 9642, desça 2000 pés, estado no 013, autorizado, Juliette, sem guarda, reporte localizador. Gente, para 2000, está autorizado, Juliette, sem guarda, reportará localizador, 9642. 3 milhas e meia para final da 17. Eu acho que a Golf estava avistado, autorizado, pouso, pista livre, o vento é 1120 graus, 08 nós. Vou pitando, livre pouso no certo. Gente, já sobre vetoração agora para sequenciamento, curve à esquerda, proa 075, limitado pela radial 350 de Salvador. Esquerda 075, limitado pela 350 de Salvador. O destino? O destino é Recife, no de voo, nível de voo 330. 3858, agora com o centro Recife, 12685, 12545. Recife agora, 12685, até 12545, 3858, boa noite, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Seria para 2105, senhor. 2105 Brasília. Gente, 2105, hora certa 0008, não tem o seu plano. Possivelmente o mesmo foi vencido se não for feito em ADLA. Poderia checar junto à companhia? da presente. Ah, ciente. Foi informado então 2105 local, seria. Afirma, senhor. 2105 Brasília foi a mensagem transmitida. Estou na guarda então da autorização. Gente, não tenho seu plano, só para informar. Entrei em contato com a CLS e verificarei. Solicito que verifique junto à companhia também. Afirmativo, senhor. Estamos no aguardo. Está 3152. Tan 3305, desça 3000 pés, ajustado no 013. 3000 no 013. Oi. Número 04, Fortaleza, confirma o nível. 4 no 0, Tan. 4 no 0 será o nível coordenado, aguarde. Ah. São 3305, aguarde para reassuminar a proa do Serra Vitor 366. Por tango, seu solo foi aos 1-0, uma boa noite. Tan 3305, resto navegação na proa do Serra Vitor 366, desça 2500 pés. Ajustado 1-0-3, reporte estabilizado na final, Rinaldi. 366-1500, reporte estabilizado. Final, já visual com a Projeto. Agora com a torre 186, Rio 9642. 186, 9642. Ou no 889, com centro Recife na frequência 1288-13325. 2882-2335. A secundária 13325. 3325, 2883325, grava. Voo 330 via Upper Whisky 58, decolando no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5471 é o transponder, o controle 1-9-35. Entra 3152, autorizado Salvador, Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolando 1-0 com curva esquerda, Pucaracaju, antena 5471, controle 119-353-152. Protegimento correto, repode quando pronto para acionamento e push, informe seu portão. O portão número 13, informando para o push e acionamento, 3152. Bruno 604, copia. Copia. Bruno 604, está autorizado Fortaleza, nível de voo 410, via Upes do Luno 9. Decola 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. 5476, transponde o controle 19.35, voo 1604. 410 para Fortaleza pela Upper Zulu 19, decola da 10, com curva esquerda na Momo Frost. 5471 transponder e o controle 119.35, gol no 604. Por 604, por gentileza, haveria condições de cotejar o transponder o nível novamente? 410 e transponder foi entendido 5471. 5476 no transponder, coteja. 5476, 1604. Cotejamento correto, portão 02, após quando pronto. Para. Vamos ao outro 76747. Cliente da 8340 Guarulhos. Objeto 6747 Guarulhos, 340 nível. Formação em curso é Whisky, aguarde. Cópia. Cliente da Whisky, 340 4647. Seis zero cinco, sabe do final Renave? Afirmativo. Complete o final Renave, agora com a torre 1186. 186. Alfa Juliette Golf descendo 2000 pés, ajustado no 013, está autorizado Elias Celglide, reposto localizador. Descendo até 2000 pés, 1013, autorizado Elias Celglide. Portará lock, Alfa Juliette Golf. Programador, dá prazer de autorizar voar direto a Lagoinha? É o Oscar Quebec Bravo? Positivo. Autorizado, vá bom, sim. Positivo, vá bom. A partir do Aracaju, proa direto a Lagoinha, ok? Confirmando, está autorizado voar na proa do fixo Bonf para interceptar a chegada do mesmo nome. Ah, ok. Salvador Approach, boa noite. Argentina 1910, descendente level 150. Argentina 1910, call cadence, descendente level 050 on my arrival. Descendente level 050, mare arrival. Argentina 1910. Fuso 3305. Confirme. Livre pouso 3305, pista 10. 305, fuso autorizado, pista 10. 120 com 8 nós, estamos 3305. Livre pouso na 10, 3305. Paulo, o 604 está no 2 para posicionamento. 604 para acionamento e puxa a 2, 108,6 dúzia. 7,6 dúzia. Está 3159, corrigindo, está 3152 na escuta. 2 para posicionamento. Boa noite, autorizado, reporte pronto, táxi no 604. Tá. 40. Vindo para o 40, bravo. Solos 1919, libera direita, táxi me escuta, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, TAM 3305. Alfa, Juliette Golf interceptando o localizador. A gente agora com a torre 186 Oscar, Juliette Golf. Alfa, Juliette Golf, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu Alfa, Juliette Golf. Chamada a torre, prossiga. Boa noite, é o Papa Romeu Alfa, Juliette Golf. Alfa, Juliette Golf, boa noite. 138 nós, acusa recado, pista 10, Alfa, Juliette Golf. Usará a Golf. Divino 5-2 na escuta do solo. 6747 na escuta. A escuta prossegue. Desculpa, chama na sequência 108 decimal meia dúzia. Chamada 108 meia dúzia agora, 6747. 7 portão meia dúzia. Meia dúzia. Torre Salvador, 76747. Para Copa Nível 340 Guarulhos. 34 Guarulhos. 34 autorizada, Peruísque 50, decola no zero, curva direita, da El Dinere a saída. Frequência do controle 11935. E o transponder 5475, web 6747. Gente, autorizado Guarulhos, 340. Chama Peruísque 50. Da El Dinere a saída, decola da 10 após primeira curva direita. 5475 no transponder, 11935 é o controle, 6747. Torre pronto para o puxo acionamento, 6747. Chamará, 47. Torre Alfa Juliette Golf, final de 4 milhas, baixou e travou. Livre pouso no 0, 120 com 89, Alfa Juliette Golf. Livre pouso, Golf. Azul 4006, boa noite, senhor, identificação, desça nível 050, chegada a mar. Identificou para o 050, chegada a mar em 4006 da Azul. Antena 19010, descend 2000 feet, QNH 1013. Cleared LS X-ray, light slope out of set. Report on localized support. Report on localized, 1-2. Retaguarda, iniciou, puxa o acionamento, TAM 3152. Correto. Uno 604 para o táxi, o nosso POB 78 com 3 horas e 40 até na recife. Táxi autorizado, ponto de espera dando zero, acuse pronto para decolagem, gol no 604. Torça no seu ponto de espera dando zero, acusará pronto no 604. Papa Romeu Alfa Juliette Golf, solo aos 2-3, qual o seu pátio de estacionamento? Ah, eu... Ok. Taxiway, libere a próxima direita, ingresse na Taxiway Alpha, reporte para ingressar na interseção Juliette Alpha, Juliette Golf. Conhece o aeródromo? Ok. Prossiga. Confirmada, liberou até 050? 040. Ok, 040. Rio, voo 1604, está no plano de espera da Anatar. Voo 1604, autorizado a linha de decolar, pista 10, 120 graus com 8 nós no 604. Eu vou no 604, iniciando da UNOTAM. Sente. Alfa Juliette Golf, está autorizado ingresso na Juliette, cruzamento do Pátio 1 e a Cruze na Quebec, para cruzamento da pista no 7, Alfa Juliette Golf. Decolou os 26, chame controle em 119-35, boa noite. 19-35, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Gol no 604 na Momo Front. Gol no 604, boa noite, contato radar, saída Momo, subo nível 410. 410, no 604. Argentina 1910, complete finalized approach, Conal Tower, on frequency 1186. 118.3, boa noite, Argentina 1910. Boa noite. Azul 4006, descendo 2000 pés, está autorizado, ele é seu glide, reposto localizador. Desce para 2000, confirme ajuste 9093. Afirmo. Azul 4006, confirme também a frequência torre 1186. Afirmo. Siguiente. Valor favor, boa noite. Argentina 1910, localize runway 10. Boa noite, Argentina 1910. Check landing gear, clear to land runway 10, 120 degrees, 08 knots, Argentina 1910. Ok, clear to land runway 10, Argentina 1910. Fuzilante Golf, está autorizado o cruzamento da 17 e prosseguir até o pátio da Aerostar. Fuzilante Golf, uma boa noite. Paulo Salvador, está 3152, está acionado com 141 a bordo. Autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna Natal, instruções táxi. Táxi autorizado, ponto de espera no Veracruz e pronto para decolagem em 3152. Livre decolagem não. Retificando, livre táxi no ponto de espera da 10, chama até 3152. Correto. Salvador, boa noite, voo 1076, cliente da informação WIS. Plano 3152. 73152, observe a aeronave na curta final após a passagem a Lima, mantém 3152. Após a passagem da aeronave na final a Lima, mantém 10, plano 3152. Curso do localizador azul 4006. Agora com a torre 1986 azul 4006. 1864006. No 604, agora com o centro Recife, 2685-2545. 1285-2545, gol 604. 006. Argentina 1910 on the ground at 32, leave the full to the right and tax approved via Alpha Juliet, gate number 11, Argentina 1910. Ok, this right on Alpha and Juliet, Argentina 1910. That's right. Maintaining frequency? So we manage frequency until the April, or Argentina 1910. Ok, maintaining this frequency until the April. Hello. 8 nós, tem decolagem autorizada, pista no zero. Eu vou decolagem 3152 até. Salvador, vou dar 076, solicito RNAV da 10. 076? 076. Copiar a solicitação,